mais de 30 graus à esquerda para limpar os fatos. Gente, pastor 03, obrigada pela informação. Torre Salvador, bom dia, é o azul 4207, final. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste na 09. Azul 2770, autorizado decolagem, sistema 0, vento 90, 0,05 nós. Livre decolagem, azul 2770. Azul 4207, atente a bomba de Urubus, final da 10, tráfego de pouso à frente, reportou desvio de aproximadamente 30 graus. Consciente, policial do procedimento é Inácio, vista a 367, após o 366, vista para 2.500. Pastor 03. Pastor 03. Autorizado, cruzamento, desconsidere, mantenha a posição, Pastor 03. Mantenha a posição, Pastor. Azul 4207, autorizado pouso, sistema 0, vento 12, 0 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 4207. Azul 770, decolada às 38, chama o controle, 120, do senhor, por favor. Pastor 02, você. Controle, estacional 360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4753740, chama o turno na sequência, no 8, decimal 95. 295, 30 espacial. E a 7106, autorizado, vista para 2510. Reporte 14306. 010. 740, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste ou na 0, 16. Quadro, o número 648, mantenha o poder de espera. Até. 16, protegimento correto, 8366 na presente. 3.000 na presente, Maria. Cruzamento da pista de imediato, reporte pista livre. Cruz de imediato, reportar a pista livre, pastor. 073. 4207, soma 39, libera direito e chama o sol, 121, décimo 9. 329, vai te pegar. Só 3740, autorizado pouso, custa na 0, vento na 2, 0 graus, meia dúzia nós. Reforça na 0, 3740. Série 2736, informa para a segunda posição, 2 horas, 9 milhas, custando 3.500 para 2.500 pés. A Cuchava 25 vai seguir no comum número 2 na aproximação. Só 79 graus, 3733. Patrão do Romeu Charlie X-Way, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas. É, reporte final de 3 milhas, Romeu Charlie X-Way. Reporte final de 3 milhas, 372. Foi mais um, gostaria de manter 33, que vem aqui a 2, que pousa autorizada. A decolagem está na 7. O vento bateu 0 graus, 07 nós. Número 648 autorizado. A LR Mateus está na 0. Saúde 6733, está a 6.7 meio do céu do 367, retomar a navegação do céu do 367, após o 366, para o procedimento terminado. Passando o gráfico no Índia, decola 242, segue o corredor da Xé, chama o controle, número 029, mandou. Mandou 36, sinal na 736. Bravo, quilo Índia, ciência, transfere o controle. Passando o Romeo Charlie X-Ray, avistado, autorizado o pouso, pistola 7, vento 13, 0 graus, 07 nós. Número 648, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 07 nós. Decolagem igual a 648. 2 Salvador, bom dia, Oceaneiro 6140, ponto 0, dá 1-0, tá pronto. Oceaneiro 6140, bom dia, mantém um ponto de espera. Oceaneiro Maria 7106, aviso 3, bom dia. Ente Marinha 7106. Chame tudo e Salvador, frequência 1-8, sinal 9-5. Boa noite, sinal 9-5, a Maria 7-1-0-6. Terra, Maria 7-1-0-6. Maria 7-1-0-6, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Ajuste na 016. Prefere, aguarde a autorização. Maria 7106. 648, decolado aos 44, chama o controle, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Quero alguma coisa? Algum 1648. 1648, bom dia. Contato com o resto do Brasil, saída Puca, para o nível de 0350. Puca 350 com 1648. Linha 7106, autorizado pouso, sistema 0, ventura 5, 0 graus, meia dúzia, nós. Autorizado pouso, São Maria. Gente, mais um litoral. Concluindo essa sua informação, tem um helicóptero da vez da área continua, mas era 107. É isso. Tchau, Alex, eu acho que na frequência livre, bom dia. 3263, chama o Renato, eu sou astronauta, estou na lado 5. Confere 2733, continua a aproximação, confirma intenções. Faz isso, mais um arredado com o polo geral. Sim, confere 2733. Mesmo de voo 060. 060, recebemos um aviso, senhor. O procedimento é um procedimento SCD. Poderíamos se preparar para fazer o arredado? 4477, afirmo, está autorizado o procedimento de nave, sobre 367, já foi o 366. É, nós vamos 367, depois do 367, 4777, muito grande. Vista para 2006, ajuste a 0,6, autorizado o NDB Zulu, Zona. Zona, descendo 2003, Zona. Anel 140, autorizado, alinhar e manter o sistema 0. Isso, e como eu controlo mais para começar a receber no NSTB, só para o cheque? Isso, para recebendo, tá bom. Entendi. Chamei 6140, autorizado de colagem de meu jato, pistão a zero, autonomia 0 graus, meio dos anos. Não está autorizada a sessão, aguarde a passar mais do aeródromo. Também o 48, chame o seu município, frequência 1268.5, alternativa 1265.45. 1268.5.45. Agora prossiga. Aeros modificada 1351, deixa para 1506, ajuste em Salvador na 06, fui para 84. As meias luz é nós. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Autorizado, toque emitida. Chanel 1140, bom dia. Contatada Super Via, saia da Puca para o meio de voo 350. Via Puca para o 350, 6140. Isso, para você ainda confirma o CT que desviou 5.100. Estou com o MTL 5-2, mantenha a proa até 2010 e chame o patrulho no 2018. Mantenha a proa até 2010, vai falar com o patrulho. Apoio Salvador, bom dia, Força Aérea 733. Força Aérea 2733, tudo mantenha 2510, aguardando vetores. Tá, 2500, valeu vetores, Força Aérea 2733. Eu atingi 2.100, curvi à direita na prova 180, permite o retiro na limita pro com 5 milhas. Eu atingi o 2.000, vai curvar à direita na 180, eu limito nessa prova por 5 milhas. Sim. Em direção ao litoral, evitando a final da 1-0, informa o Airbus em direção na mesma. Aguarde transferência, segue litoral sul. Aguardando transferência, segue na litoral sul, guardião 05 para sua escuta. TAM 3198, informação de tráfego, helicóptero da Polícia Militar, à direita, irá seguir litoral sul, 500 pés, sem interferência, autorizado pouso, sistema 0,17, 0 graus, 07. Uma hora na presente ou uma hora a partir da decolagem? Obrigado. Chama o controle no 2028. Quatro zero cinco, 1-2-0, décima 8. 208, aqui é o 07. Eu ando 25 e final 4. 2085, 2545, grava 6142. Salvador, boa tarde, eu sou avião. Avião 05, bom dia, Martinha, Tiano 3, ao litoral sul. Tendo autorizado sobre o voo no Guatemi. Já autorizado sobre o voo no Guatemi, o avião 7. Ajudei 770, está ajustado 5 milhas da posição coral, serviço está terminado, chame o corpo de IEL, frequência 120, decimal 1. Zero controle. 7, libera direito, chame o São Lino, 21, decimal 9. Tempo 02, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, está 6 milhas, mantendo 2500, 10 no rumo oeste, é o Thiago 308. Tem condições de manter a proa 360 para prosseguir para o 1500? Felipe 02, afirmo, tem condições de manter, não tem tráfego, não tem visão para o tráfego na hora. Salvador, Guatião, quero você passar a estação para 807, está autorizado, professor? Primeira mais? Guatião, quero você passar. Sim, mas eu quero você passar lá, copiou. Solicita a estação para 807, na linha do litoral, oficialmente. Aqui de tempo a filmagem para ter uma discussão. Autorizado 810, aí chama 096. Rosário, não tem no ajuste de grato, Rosário, autorizado. Fonte do Salvador, Olimpo 02, está batendo apoio 3.000, autorizado em 5.500. Autorizado no 1.500. 777 estabilizado, procedimento R-Nave, está 1.0, Salvador. Agora quero ver o dia. Aproveite o capitão e mantenha naquele setor para prosseguir para a pista 1-0. Seu 2, vai ter o capitão aguardando para prosseguir no carro. No 477, chama o seu, frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5. Bom dia, uma próxima semana, Felipe. Tempo 06, com um bom tráfego na final, é um 2320. Limpo 02, ciente. T733, curve à direita, na pro 300. Direito 300, direito 73. 777, pouso autorizado 10, vento sul 180 graus, 089. 180 com 894777, autorizado pouso. Aérea mantendo no 1500 pés, seguindo a linha do litoral, circulará para número 2 na sua sequência para pouso. Chefe, observando o tráfego, está 477, passamos para a através agora. Irmo, tio. Torre Salvador, Olympus 02, mantendo a linha do litoral visual com o chefe. Visual com tráfego, é o número 2 para Pons Olímpicos, reporte de terceira da final da 1-0, vento 190 graus, 089, Olímpicos 02. Operar em terceira da final, 02. 733, informo que o helicóptero está sente, a vista para o número 503, 993. Eu sou 733, está associado 4.3.6, que maravilhoso, na posição de 3.6 para o procedimento RNAV. Sobre 3.6 para o RNAV 10, com a série do 733. Ao 05, controle. Já vai ficar com a dois de volta especial, na minha proa. Sente. É isso, usa a sua esquerda aí sobre o Guatemi, ok? Devido à manifestação, está à sua esquerda. Tá, mostrando aqui para você. Na escuta do controle. Na escuta do controle, o guardião fica em pé. Solo aos 03, libere a pista à sua esquerda, à sua direita, primeira direita, chame o solo 1-209. 209, obrigado. 05, aguarde, Matheus, nome 507. Matheus, nome 500, aguardando autorização. Dois, pista livre, vento sul com 8 nós, pouso autorizado, pista no 0, Olímpicos 02. Olímpicos 02, no final, pouso autorizado. Victor 3.6, da Série do 7.3. 3.6.3, chame na frequência, no pista no 0, vento 190 graus, 8 nós, 2733. FC3, continua aguardando ali o polo, FC3. 096, pode confirmar quanto foi de vento? 290 graus com intensidade de 9 e 9. A direção do vento? 45 Salvador, táxi autorizado, informa a interseção Papá. Papá Tanguí, Mateo Hotel. Bravo Kilo Índio, autorizado descida para o número 510, ajuste 1-0, 1-6. Fica reporte na interseção Delta para cruzamento da pista, Olímpicos 02.

23. Pouso autorizado, pistão 0, 180 graus, 079. Livre, pouso, não no 0, força aérea 273. Gente, mantenha a posição do motel. Lima, hotel. Vento 200 graus com 079. Decolagem autorizada, pista 17. Eu vou abrir 50, mas eu vim servir e chegar até o Bernal de Ono para o nível de voo 057. Eu vim 50, faz o passo do 7366 para o procedimento aeronave. Espera 2733 no solo, azul 0, libera a esquerda, táxi livre, pátio militar, 2733. Esquerda, pátio militar, portel 73. Sony, autorizado cruzamento, seguimos o cara à frente, até o pátio militar, Olímpio 02. 7302, autorizado. Hotel decolou azul 1, chame agora o controle 1208. Controle 208, Lima, Hotel. 1094, decolagem autorizada, pista 0, vento 180 graus, 089. Decolagem autorizada, 094. Hotel. Apartando Lima, hotel, contato com a TAC, se sabia que foi decorar um abraço, para o nível de voo 190. Subida via, coral no bravo, subindo para o 180, Lima, hotel. 2094 de Colosino 2, chama agora o controle em 1208. 208, boa. Salvador Amor 094, até fala. Hotel, após Coral, Rui Raíra. Após Coral, Rui Raíra, Rui Raíra, Rui Raíra. Salvador, gol 1094, autoriza para hoje, pronto. Agora nós faz uma teia, saída agora de contato com o seu Francisco. Ok. Eu vou para 406, ajuste no 096. Silêncio, Matheus, no meio que eu disser, isso é Ponte Paripe. Literal para controle. O 1 a 094, solicite refletir ao seu atravessivo, frequência 926.85, alternativa 25.45. CC52545, boa. Livre até a interseção hotel. A intenção é decolar do ponto intermediário ou prossegue até a cabeceira? O 703 vai estar de volta. Posição 6, já parte para o fundo, pode esperar. Posição 03. Passará, pronto, não pode esperar. Não. Cruzamento da pista, Pastor 03. Passará não para o cruzamento da pista. Meia 2, bom dia, eu só vi a chegada do meia 1 para o 050. Senhor Jorge de Vila, deseja fazer os procedimentos básicos? Apesar de ponto 360. Sou responde, bom dia, gol 2250. Está a 1 milha do Serra Vitor 372, para o estado. 1250, quente. O vento no momento 60 graus, com 62 nós, pouso autorizado, pistão 0, gol 1250. Quente, pouso cabeceira no 0, gol 1250. Bravo que Lídia vertical da Ceasa, o seu destino? É, bom, no teste para Bata. Para Bata, sente. Prossiga inicialmente até a vertical da Rimar. Continue na aproximação, número 2 para pouso, número 1 é o Bang 37800 da Gol, na final da 1-0. Continue a aproximação, reporte vertical da Rimar, o vento 180 graus com 629, Papai Bravo, Quilo Índia. Feito audiovisual, com o Bang já na nossa direita, para 2 para pouso, na frente. Mantenha a interseção, aguarde a aeronave na curta final para pouso na piscina 0. O pastor 03. Meu voto prossiga. Meu golpe, ingresso nos corredores de trás, o meu camp space, altera código 0224. Claro que o Índia, final da 97, Machado Travado, está visual com o tráfego na curtíssima para 10. Vento 170 graus com 629. Pouso autorizado, pistão 7, Bravo Kilo Índia. Pouso autorizado, 97, Bravo Kilo Índia. E esse é o seu plano? Eu vou ter que controlar o copo. Só o plano de voo de inserir para Salvador? Zero, solos 27, libera a direita, chama o solo 1219. Confirmando, pastor 03 autorizado, cruzamento da pista 10, cruzamento autorizado, reporte na Taxi Delta. Cruzando e reportando na Delta. Você pode cruzar a pista Delta e Alfa e continuar o táxi. Na Alfa você já chama o Sol 219. Delta, Alfa e na Alfa chamará o Sol 219, tá? Salvador, bom dia, 4207 da Azul, ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus com 62 nós, 4207. Leve decolagem da 10, 4207 graus. Continue, solo aos 28, qual é o pátio de estacionamento? Autorizado o backtrack, suporte pista livre, Bravo Kilo Índia. Começar no prazo, essa via chegada por mais de uma para o número de voo 050. Após o estado do estado do 368 para o protegimento da nave. Da presença, 0, chama o controle 1208, bom dia. 208, boa azul, 4207. São Salvador, Buenas, azul 4207, temporada passando 1000 pés. Azul 4207, bom dia, conta com 10, tu vai manter o número 340, após 2000 pés, vou ligar. 340, te confirmar o efeito da mensagem. Após 2.000 litros. Após 2.000 litros, vindo ao 340, 1207 graus. Após 1.05, nessa posição, eu vou ter que manter o número 6, para não ter que ir meu carro na aproximação. A pista no 0, vento no 60 graus, 12 nós, pastor 03. Autorizado, a minha meta e decolagem, pastor. Tá. Nessa posição, eu vou ter que manter o número 6, para não ter que ir meu carro na aproximação. Aqui está a linha do litoral, para ele estar aguardando a passagem do tráfego e a informação, ok? Entendi. Pode continuar para 2500, bola 962. Chanel 6200, isso aqui é chegada do Médio Ono para o 060. O Gola 962, chanel o controle? Sim, pode descer para 2500. 36.500, ajuste na 0 na meia. Beleza, chama aí para desvar. do litoral até 3000, aguardando a autorização para retorno. Bem, tiver de alugado 5, a escuta do contrato. A escuta permanece, cara. Um Google só se pariu para tirar da rota certa. Meu nome é Ghost, chame Turina, frequência 1895. Eu estava sem estresse. Salvador, bom dia, o Romeu Ghost. Salve, Romeu Ghost, bom dia. Está na frente do Ciaja, do João Campos. Romeu Ghost, prepare a espera na vertical da Rimar. Romeu Ghost. Até a vertical da Rimar, onde efetuará a espera. Vento 150 graus, 150 graus, com meia dúzia nós. Romeu Golf. Romeu Golf, vai fazer espera na vertical da Rimar, com a curva pela esquerda. Correto. Passou 03, decolou os 34, chama agora o controle Salvador, frequência 1208. O Pastor 03 vai chamar 1208. Só para confirmar aí, tem vários pássaros na vertical da 36, da cabeceira 36. Ah, da 35, no setor sul, só está querendo ver, não é isso? Afirmo. Ok, grato. Bom dia, é o Pastor 03. 03, bom dia, contato com a Tétiva, e nós temos o 100, a saída Corão, um abraço. O Pastor 03 está mantendo 110, saída Corão, 1 Bravo. Estabilizado, João Cadeias, voo 1962. 1962, chame tudo, na frequência 895. 895, tá logo. Bom dia, 05, faz isso ao contrato operacional. Bom dia, 05. Pode escutar, cara. Isso ao contrato operacional. Ainda negativo, cara. Sim, senhor. Efetuando 36 à sua esquerda, aeronave um Boeing 37-800 na final do ano zero, no procedimento RNAV. Mantenha o setor aguardando instruções para aproximação e pouso. Romeu Golf. Romeu Golf. Oi, Salvador, bom dia. Voo 1962, final da 10. Voo 1962, bom dia. Pouso autorizado 10, 1-0 graus com 0-1-9. Fica atento à possibilidade de pássaros, está mais do setor sul, próximo à cabeceira 35. Ok, fique atento, pouso autorizado, pista no 0, voo 1962. Gente, muito obrigado, e pouso 1-0, voo 1962, está atento.